os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E no programa de hoje, você vai ouvir também... Uma banda britânica de rock and roll formada no princípio dos anos 60. Eles foram contratados pela Parlophone em 63 como colegas de selo dos Beatles e lançaram seu primeiro álbum nos Estados Unidos em 64 durante a primeira leva da invasão britânica. Eles são comumente associados a Manchester, pois vários de seus integrantes vinham da cidade e de comunidades vizinhas. Apesar de diversas mudanças na formação, o grupo continuou a gravar e a fazer shows durante os anos 70 e 80. Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress. 1972. Set out on night, I was downtown. Four Tops, Michel. 1966. That go together well, my Michelle, Michelle, ma belle, sans les manquer, vont très bien ça, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. My Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, I need you, I need you, I need you. To make you see just what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean, my Michelle. You know by now, girl, I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand, my Michelle, my girl. Sans les mots que vont très bien sans. Until I do, I'm telling you so you understand, my Swinging Blue Jeans, You're No Good. 1964. It's no good, baby, it's no good. You're no good. jovem Spoonful, Daydream. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. For a daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. Provavelmente, a primeira rainha das discotecas, Gloria Gaynor, também ajudou a popularizar as versões extend obrigatórias nas pistas de dança nos anos 70. Gloria Fowles nasceu em 7 de setembro de 49 em Newark, New Jersey. Em 65, gravou seu primeiro single, que lhe valeu o convite para ingressar no grupo Soul Sex Fears. No começo dos anos 70, foi descoberta por Jay Ellis, seu futuro empresário, em um clube de Manhattan. Ellis reuniu os produtores Tony Bongiovia e Mac Monado para criar o contagiante som que Gloria espalharia por todo o mundo, como Never Can Say Goodbye e Rich I'll Be There, ambos de 74. Gloria Gaynor, I Will Survive. 1978. Harley Quinn, New Orleans. Caixinha de surpresa. Without regret, his days. night goes on and on and on. But she thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder. Na primeira metade dos anos 70, Tom Schulz, um guitarrista graduado pelo MIT e mestre em engenharia mecânica, vivia como se tivesse vida dupla. Durante o dia, trabalhava como um alto funcionário de uma grande corporação de Massachusetts, trajando roupa social, gravata e tudo mais. À noite, tocava guitarra com algumas bandas do norte de Boston. Assim, conheceu o baterista C.B. Ashen, que havia tocado com o baixista Fran Sheehan, que conhecia o guitarrista Barry Gordeau e o vocalista Brad Dell, e a banda foi batizada com o nome da cidade onde viviam. Apesar dos integrantes da banda não serem famosos, todos eram músicos profissionais, como se comprova nos arranjos muito bem feitos e na clareza com que os músicos tocam. Boston, Amanda. 1986. Mariah Carey, Can't Let Go. 1992. I guess that means I'm gonna do this one for you. We're done with the show, but I want to do this one for you because I thank you so much for coming. You've been great for me. You know, I'm not used to doing this, and you guys made it great for me, so I just want to thank you so much. Thank you. Tim Thomas, Why Can't We Live Together? 1973. why can't we live together? Tell me why, tell me why. Why can't we live together? Everybody wants to live together. Why can't we live together? No one wants, no one wants, no one wants. Lançou os álbuns Where I Come From e Music of My Mind. Talking Book e Inner Visions esbanjam complexidade e originalidade em suas canções que discutem racismo e preconceito. O ponto alto de sua carreira foi o período de 74 a 76, quando gravou as obras-primas Fulfilling's First Final e Song and Key of Life. O ambicioso Johnny Crow in the Secret Life of Plants foi duramente criticado em 77, forçando o retorno ao convencional em Rotterdam, July, em 80. Durante as décadas de 80 e 90, Stevie Wonder continuou emplacando hits esporádicos como I Just Call to Say I Love You, mas sua música perdeu o brilho do início de sua carreira. Stevie Wonder, For Once in My Life. Make my dream come true. Yeah, yeah. hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Stuart, light my fire. NSYNC e Gloria Estefan, Music of My Heart. 1999. Dirty Vegas, Days Go By. 2002. Still a whisper on my lips, a feeling at my fingertips, pulling at my skin. You leave me when I'm at my worst, a feeling inside. as if I've been cursed, with a cold within. Days go by and still I think of you. Days when I couldn't live my life without you. Days go by and still I think of you. Days when I couldn't live my life without you. Play Scientists. Take me back.